Este é o Segurança Legal, episódio 64, gravado em 3 de novembro de 2014. Perguntas e respostas. Neste episódio, iniciamos a série especial de perguntas e respostas, tratando de alguns questionamentos enviados pelos ouvintes. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brown Pipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Tudo certo, tudo bom, Guilherme? Tudo bem. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação dos ouvintes por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Para isso, estamos à disposição de todos pelo Twitter, no @segurançalegal, pelo e-mail podcast@segurançalegal.com, pelo Facebook, facebook.com/segurançalegal e também pelo iTunes. Além disso, no nosso site você encontrará um link para o feed em que você pode seguir o nosso podcast pelo seu agregador preferido. Bom, levando em conta que a gente, para nós é fundamental a questão das perguntas e críticas, hoje faremos um episódio especial sobre perguntas, só falando sobre perguntas. Só respondendo a perguntas dos nossos ouvintes. Na verdade, a gente vai ter que fazer dois episódios. Né? A gente recebeu um pouco mais de perguntas do que nós tínhamos imaginado, então a gente vai gravar o 64 com perguntas e respostas, que é este, né? Uhum. Aí nós temos mais dois episódios aí no final do ano, início do ano, e depois mais um de perguntas e respostas. É, o que é bom, né? Ótimo. Nós temos recebido mais do que a gente imaginava. Ótimo. É ótimo, as pessoas estão atentas e tal. Também não posso esquecer, Vinícius, de falar do nosso artigo, né? Do meu artigo que foi publicado lá sobre o BYOD, que a gente gravou no último episódio sobre o BYOD. É o 63. O 63, o anterior. E na gravação, eu já tinha submetido esse artigo para a revista de Direito do Trabalho, mas não tinha recebido ainda a confirmação da aprovação e da publicação. E logo depois, um ou dois dias depois da gravação do episódio, veio a confirmação, então o artigo foi publicado. Nós tínhamos e temos notado que algumas das coisas que a gente vem defendendo, né, Vinícius, não tem encontrado muito eco, assim, na academia, na internet, em revistas especializadas. Então, a publicação desse artigo vem no sentido de confirmar algumas das nossas ideias aí, e principalmente algumas das nossas críticas sobre o BYOD, né? Então... A crítica é aquela visão puramente tecnológica da coisa. É. Até para quem interessar, para ir atrás da revista, né? É a Revista do Direito do Trabalho, a RDT, número 159. Isso. Nesse número você vai encontrar o artigo BYOD, Limites do BYOD, entre o poder do empregador e a proteção dos direitos da personalidade do empregado. Que é aquela nossa preocupação sobre a proteção da privacidade dos empregados também, né? Que muitas vezes as práticas de BYOD acabam se preocupando muito, e isso é legítimo, né? Mas acabam se preocupando muito mais com a proteção dos dados da empresa, sem atentar para as potenciais violações aí à privacidade dos usuários. Vamos às perguntas? Vamos lá. A primeira delas vem do Nedson Luiz Guessi, que ele é coordenador do curso de TI da FEMA, né, Vinícius? Sim. O Nedson, inclusive, mandou isso por mensagem no Face, no Facebook. E a questão dele que ele levantou, e foi bem interessante, ele levantou meio sem querer a coisa ali, não era direcionado num primeiro momento para o podcast, que ele tem visto o pessoal colar declarações na sua timeline no Facebook, em resposta a uma mudança das políticas do Facebook. Certo. Então, ele coloca, ele pergunta, né, se procede a declaração que o pessoal tem publicado sobre o Face usar os dados pessoais. E se adianta esses textos, que essas declarações que o pessoal tem postado na sua timeline do tempo, tentando se proteger, digamos assim. Bom, aí a gente tem alguns detalhes, né? Deixa eu ler vamos ler um pedacinho de uma delas aqui, que elas têm mais ou menos o mesmo teor, né? Então, uma delas diz o seguinte... Uma dessas declarações, né? Já que o Facebook optou por incluir o software que permitirá a utilização da minha informação pessoal, eu digo o seguinte: E eu faço um parênteses aqui, porque, na verdade, o Facebook já vem utilizando as informações pessoais das pessoas, dos usuários, desde sempre. Né? Então, não há uma inclusão de um novo software que vai permitir utilização. As informações já estão sendo utilizadas. Né? Mas o que me chama a atenção é esse parágrafo aqui. No dia de hoje, 29 de novembro de 2014, em resposta às novas orientações do Facebook, e com base nos artigos 111, 112 e 113 da Lei 9279 sobre propriedade intelectual, declaro que os meus direitos estão unidos a todos os meus dados pessoais, desenhos, pinturas, fotos e por aí vai. A primeira ressalva é que a Lei 9279 não tem absolutamente nada a ver com essa questão. Ou seja, a citação dessa lei nesses posts é bobagem mesmo, ou seja, não tem sentido. É bobagem. Né? Enfim, poderia ter citado talvez o Marco Civil aí, né? Se quisesse realmente citar alguma legislação que tivesse a ver, porque a Lei 9279 fala sobre propriedade industrial e que regula a questão de marcas e patentes, sobretudo, e concorrência desleal também. É. E além disso, os artigos 111, 112 e 113 também não têm absolutamente nada a ver com essa questão. É, para tu ter uma ideia, o artigo 113 da 9279 fala sobre processo administrativo de nulidade de registro. Ou seja, não tem nada a ver. Trata do NPI, quando que um registro de marca pode ser nulo. Ou seja, eu realmente não faço ideia de onde que tiraram essa referência. Então, esse é o primeiro ponto, né? Uma citação de uma lei aí que não tem nada, absolutamente nada a ver com a situação. Quer citar alguma outra parte dessas declarações aqui, Vinícius? Tem algumas outras partes até meio curiosas nesses textos que o pessoal anda colando no Facebook, uh-huh. né? Por exemplo, né, por esta versão, digo para o Facebook que ele está estritamente proibido de divulgar, copiar, distribuir, difundir ou tomar qualquer outra ação contra mim com base neste perfil e ou seu conteúdo. As ações acima referidas são aplicadas por igual aos trabalhadores, estudantes, agentes e ou funcionários do Facebook. Ainda tem conteúdo do perfil do Facebook, inclui informação privada. Violação da minha privacidade é punida por lei. O Facebook agora é uma entidade de capital aberto. E aí o pessoal termina com uma coisa mais ou menos assim. Se você não publicou essa declaração pelo menos uma vez, estará tacitamente permitindo o uso de elementos como suas fotos, bem como a informação contida na atualização do seu perfil. Vários colocam isso no final, até. Sabe aquelas correntes? Tem hoax, né? É, cara. O pessoal fica, mano, se você mandar esse e-mail para mais 10 pessoas. Então, isso aqui parece mais uma. É uma ação de pessoas que estão usando o Facebook de uma forma que nos preocupa já há bastante tempo, que a gente já citou várias vezes aqui no Segurança Legal, né? Uhum. Que é de uma forma completamente. Vamos dizer assim, ela não tem noção nenhuma do que ela está concordando lá nos termos e condições do Facebook quando ela criou a conta no Facebook. Claro. Mesmo o Marco Civil que tu colocou da. Poderiam citar, né, se fossem citar Sim. alguma lei que citasse. Citasse então, o Marco Civil. O Marco Civil, né? Que é o que está mais próximo. Mesmo o Marco Civil coloca lá que, havendo a concordância da pessoa, né? Uhum. Pode se utilizar os dados. Então o Facebook vai dizer para que ele está usando os dados e vai colocar lá os termos e condições e a pessoa aceita ou não. É. Essas pessoas aqui que estão colando esses textos nos seus perfis, ponto para elas porque se preocuparam com a sua privacidade. É uma coisa boa. Tá? Mas daí eu retiro esse ponto porque elas não leram os termos e condições quando entraram no Facebook num primeiro momento. Porque a impressão que dá, esse pessoal falando que o Facebook mudou a sua política ou tem um novo software para fazer não sei o quê. O negócio do Facebook é lidar com as informações pessoais, é coletar essas informações, manipular essas informações, vender as informações mesmo que de forma não identificada, né? Para anunciantes. Esse é o negócio do Facebook, sempre foi. Sim, publicidade dirigida, né? Exatamente. Então, essa coisa de que agora mudou, basta ver o que o Facebook fez com o Instagram quando ele comprou o Instagram. Sim. O Instagram, não, assim como o WhatsApp foi comprado pelo Facebook também, né? O Instagram, quando ele foi comprado, a empresa Facebook mudou os termos e condições do Instagram, dizendo que todas as fotos que fossem postadas lá, elas poderiam ser utilizadas comercialmente pelo Instagram, né, pelo Facebook, sem necessidade de nenhuma autorização do usuário, inclusive podendo cobrar pelo uso das fotos, vender as fotos a terceiros, sem nenhum tipo de benefício, ressarcimento, etc., né? Claro, divisão de lucros, coisa assim, com o autor da foto. Isso tá lá. Houve uma indignação geral, né, logo isso, depois disso. Teve um monte de gente que saiu do Instagram, eu fui um que saiu do Instagram, teve vários outros que saíram. Sim. Mas muita gente seguiu utilizando o Instagram. Aí, agora, tá todo mundo apavorado que mudou a política. Gente, a política não mudou. Mudou, foi... Não, foi mudaram algumas coisas, coisinhas. Algumas palavras, alguma forma. Até a gente tava discutindo isso, né, Guilherme? O formato em que as coisas estão sendo colocadas de uma maneira mais clara. Isso eu concordo, né? O Facebook tá colocando de uma maneira bem clara o que ele tá fazendo. Mas isso já estava nos termos e condições. Sim. Já tava lá. O Facebook não está mudando o negócio dele e nem está inovando no sentido de utilizar informações pessoais dos usuários. Na verdade, como a gente vai ver um pouco mais adiante ali, ele está ampliando algumas utilizações que talvez já estivessem previstas nas entrelinhas, mas agora ficaram muito mais claras. Está deixando explícito, né? Que é a questão do cruzamento de informações entre os aplicativos do Facebook e entre as plataformas. Então, quando a gente fala aplicativos, é o que eles estão dizendo, e eles dizem, e eles citam, nomeiam tanto o WhatsApp quanto o Instagram, que são aplicativos deles, né? Uhum. Que eles vão utilizar também dados dessas plataformas, desses aplicativos, a fim de conseguir montar um perfil mais acurado das pessoas. Com relação a plataformas, eles fazem uma diferenciação que é no sentido de correlacionar os teus dispositivos. Dispositivos, isso, né? Isso. E aí se tu utiliza o Facebook no celular, o Facebook no computador, o Facebook no tablet, né? E assim por diante, ou seja, qual for outro dispositivo que você tenha para utilizar o Facebook, ou os seus outros softwares, né? Como WhatsApp e Instagram, o Facebook, a empresa, vai fazer a correlação dessas informações. Na verdade, de novo, isso já era permitido pelos termos e condições que a gente aceitou. Porque a gente cede as informações ao Face. E quem está preocupado com o Facebook e tem LinkedIn, pode correr lá e encerrar o perfil no LinkedIn, que o LinkedIn é pior. O LinkedIn há muito mais tempo, os termos e condições do LinkedIn são piores do que esses. Mas sabe, uma outra coisa que me chamou a atenção aqui, e até uma parte que tu não leu aqui, que para utilização comercial exige-se o meu consentimento por escrito a qualquer momento. Na verdade, o próprio Marco Civil permite que, quando dado o consentimento, a empresa possa utilizar os dados, desde que os dados não sejam excessivos, enfim, prever essa questão da finalidade também. Agora, o consentimento das pessoas já é dado quando ela adere aos termos de uso do Facebook, que é no momento em que ela se inscreve no Facebook. Então, não há uma obrigação dessa empresa de, primeiro, ficar verificando os perfis de todo mundo para verificar se foi dada alguma declaração que contraria aquele consentimento dado lá no início. Uhum. E não há essa obrigação. E mesmo se houvesse, né, também não haveria uma obrigação de eles mudarem os seus termos de uso para que os termos se adequassem às intenções de cada um dos seus usuários, o que seria, na prática, impossível. Né? E se houvesse essa possibilidade, muito provavelmente não seria com um post na linha do tempo, né? haveria um mecanismo explícito para fazer esses controles. Na verdade, o Facebook já promove alguns mecanismos de controle de privacidade, de visibilidade. Mas isso com relação a entre os usuários, né? Sim, entre os usuários, entre não em relação usuários, a ele mesmo. Não em relação ao Facebook. É. Né? Isso é importante que se diga. O Facebook, ele dá aquelas opções de privacidade para você controlar o que você expõe para outros usuários do Facebook. Sim. Não para você controlar aquilo que o Facebook pode ou não utilizar. Se você quer controlar o que o Facebook pode ou não utilizar, controle o que você publica. É simples assim. E uma outra questão é que esse consentimento e essa adesão aos termos de uso do Facebook é o que no direito do consumidor a gente chama de, no direito contratual também, nos contratos de adesão. Ou seja, são aqueles contratos em que a pessoa ela não tem condições de barganhar ou de estabelecer, ah, essa cláusula eu quero que seja assim, aquela outra eu quero que seja diferente. Não, a pessoa só tem a opção de aderir àquele contrato para fazer uso do serviço ou fazer a compra de um produto. Então não há um direito, num primeiro momento, né, das pessoas, enfim, não concordarem. Se elas não concordarem, elas não podem utilizar. Agora, claro, que num nível coletivo, talvez, né, na questão de Ministério Público, poderia judicialmente se contestar alguma dessas cláusulas ou fazer que uma ou outra fosse diferente. Há sempre essa possibilidade de fazer a revisão de certas cláusulas contratuais, mas certamente não é por um post que isso vai ser feito. Não, e um post feito dentro do próprio serviço, que para você fazer o post, você precisa aceitar os termos e condições. Não, então... E ainda aqui, ó, só uma das outras aqui fala: a violação da minha privacidade é passível de pena por lei. Aí estabelecem alguns números aqui, que eu não sei o que que é. E o Estatuto de Roma, enfim, tira algumas coisas, assim, de não sei lá de onde, né? Mas vamos falar rapidamente sobre algumas das novidades, né? Se é que são novidades. Eu acho que não são novidades, eu acho que é só a coisa... Eu lembro dos termos de já ter visto termos e condições do Facebook, né? Não todo ele inteiramente, mas eu lembro claramente todas as questões de poder coletar informações, passar para terceiros, com seus parceiros, não sei o quê, blá, blá, blá. Tudo isso já sempre teve lá, né? O que eu vejo essa mudança não é uma mudança de política, né? Na minha opinião, é uma mudança de forma de apresentar a política. E acho que ficou um pouco mais fácil de ler, ou simplesmente deu uma notícia que o Facebook mandou um e-mail para todo mundo, né, para os usuários, dizendo: ah, o Facebook está melhorando, né, a explicação lá das suas questões de privacidade e tal. E eu acho que o pessoal leu aquilo ali e ficou meio apavorado porque não sabia ou não leu os termos antes, né? Então, eu acho que é apenas uma mudança na forma como a coisa está sendo colocada, mas aquilo que eles dizem que estão fazendo, eles já podiam fazer antes. Nesse sentido, não há nenhuma novidade, entende? Mas eu discordo ligeiramente de ti. Eu não sei, realmente eu não sei, eu acho que não. Eu acho que até o momento eles não estavam, por exemplo, usando os dados do Instagram e do WhatsApp. Mesmo, eu imagino, não, é a minha percepção, né? Sim. E isso, e agora isso foi oficializado, digamos assim, com essa novidade que é a troca de dados entre os aplicativos e as plataformas. Mas aí que tá, Guilherme, no momento em que eles colocam que ele, lá nos termos e condições antigos, tá? Vamos chamar de antigos, em que eles colocam que eles podem usar as informações, repassar as informações para parceiros, né, que eles podem usar... Entre os serviços. Entre os serviços, não sei o quê. Isso já está implícito lá. Claro, mas, que agora... ficou melhor agora. É melhor que eles digam. Tanto é que talvez as pessoas começaram a se preocupar porque entenderam agora os termos e condições, né? Talvez seja esse o efeito. Isso é positivo. Ou seja, não há uma crítica aqui ao Facebook por ter tomado essa iniciativa. Acho que é uma coisa muito boa. Sim, dá maior transparência. Mas eu acredito que não era utilizado. Até o momento não era utilizado. Agora é que, por exemplo, eles vão começar a utilizar mensagens do WhatsApp para formação de perfil. Porque a questão do WhatsApp ela é bem importante, né? E essa, imaginando que eles só passam a usar agora, essa vai ser sim uma grande mudança, porque nos termos antigos, eles já previam a possibilidade de coletar informações sobre o conteúdo de mensagens trocadas. E quando eles falam conteúdo de mensagens trocadas, são as mensagens que eram todas as mensagens trocadas dentro do Facebook. Né? Que é uma plataforma onde a natureza da mensagem que é trocada lá dentro, ela é uma natureza X. Muito menos, pelo menos no meu uso, né, muito menos íntima e muito menos sensível. Agora, as mensagens que são trocadas no WhatsApp são muito mais sensíveis, são muito mais específicas, entende? Você se comunica no WhatsApp muitas vezes falando sobre questões mais pessoais, com a família, né, com namorada, com esposa, enfim. Então, essa eu acho que é uma grande mudança meio que negativa. Poxa, eles vão começar a recolher informações do WhatsApp para formar os nossos perfis, isso é meio perigoso, né? Isso é meio assustador, porque o conteúdo das mensagens do WhatsApp são bem delicados, né? Tanto que eu estava lendo uma notícia que agora me lembrei, em um país aí, não sei qual, que o WhatsApp, assim, passou a ser um dos grandes motivadores de separações e divórcios nesse país, em função das questões que são trocadas ali dentro, né? Grupos, eventualmente, e coisas do gênero, né? Uma outra modificação é a inclusão de um botão comprar, ou seja, vai haver talvez ali um, não sei bem como, mas um e-commerce do Facebook, não sei se você consegue vender produtos lá essa, por dentro. Essa é uma novidade, mas que não atinge a privacidade das pessoas. É uma novidade. Atinge na medida que a publicidade vai ser dirigida, né? Não, mas sempre foi. É de novo, essa coisa já tinha publicidade dirigida. É um negócio mas do Facebook. Mas não agora, e-commerce dentro. Agora você pode comprar, mas isso não... Você pode ir lá clicar, em vez de ter que clicar aí no site do anunciante e comprar, você pode comprar direto dentro do Facebook. Agora, a questão da publicidade ser dirigida, isso já era. Sempre foi. É. E também uma outra novidade seria o botão Por que estou vendo esse anúncio? Então, a ideia isso seria é uma novidade. Então você começa a ver certos anúncios e aí teria um botãozinho Por que eu estou vendo anúncio, você clica e ele lhe mostraria quais os grupos de interesse que você estaria incluído e lhe permitiria, inclusive, marcar ou desmarcar certos grupos de interesse. Então, e isso é uma vantagem gigantesca para o Facebook. Ah, sim. Isso é uma gigantesco, porque ele vai trazer o que ele... segundo o perfil que ele verificou, ele vai trazer o que ele acha, né? O que os algoritmos lá foram capazes de identificar a seu respeito. E você vai confirmar ou não o que ele achou. O perfil vai valer mais ainda, vai ser uma coisa... O valor dessa informação vai ser muito maior. Sim, você vai endossar, né? Exatamente. Vai receber, tô recebendo, sei lá, não gosto de futebol, começo a receber coisa de futebol, vou lá e desmarco futebol, e sabe, bom, esse cara não gosta de futebol. E daí não só para anúncio, né, para aquela própria revisão ou aprovação que eles fazem lá do que vai ser mostrado para você ou não, né. Porque essa é uma outra coisa, o Facebook não lhe mostra tudo que seus amigos postam, né. Ele faz algum tipo ali de filtragem com base no teu perfil, então... O porquê estou vendo o anúncio não serve só para o anúncio, mas até para melhorar os algoritmos deles de filtragem. Algumas coisas que não mudaram, né, Vinícius, que talvez as pessoas ignorem, enfim, mas dá para a gente citar rapidamente aqui, informações que são recolhidas. Né, conteúdo das mensagens, que a gente já falou e agora se amplia para os outros aplicativos. Informações sobre relações que você tem, envolvendo quem você mais se comunica e grupos que você gosta de compartilhar. Eu notei pós eleições, né, que a gente passou, eu curti algumas coisas e tal, eu notei que o Facebook sabe bem qual é a minha posição política, porque eles têm me mostrado só notícias, né, de coisas que eu curti ali relacionadas com, só não, mas muito mais, sabe, eu notei que se ampliou, então é uma das coisas que eles podem fazer. Informações sobre dispositivos. E o que me chamou a atenção é que eles recolhem até informações sobre a bateria do telefone celular, intensidade de sinal. GPS, né? O Facebook recolhe, sim, as informações de onde você está. E a desculpa deles seria que a gente quer lhe fornecer, lhe mostrar quais os amigos que estão perto de você, lhe oferecer serviços de onde você está e tal, publicidade diferente para cada lugar que você está, né? Mas o fato é que eles sabem sim a todo tempo, com base no celular, onde você está. Informações dos sites que você acessa, isso também é bem importante, talvez as pessoas não se deem conta, né? Mas o Facebook sabe todos os sites que você acessa na internet, desde que o site possua aquele... Oi. Exatamente, pode continuar, isso aí. Desde que o site possua aquele social plugin, né? Aquela janelinha ali que permite que você curta o site. Então, quando há aquela janelinha e você estiver logado no Facebook, né? Embora o Vinícius ache que mesmo que você não esteja logado, eles não, também não, sabem. Não, nem acho. Isso aí, um tempo atrás, o pessoal apontou que o Facebook estava fazendo isso. Mesmo sem você estar logado, ele tem como identificar... por outras informações que você é o usuário tal, né? Sim. que o lugar que você está acessando, a máquina que você está utilizando e tal, e ele sabe que daquela, normalmente quem acessa daquele computador ou daquele dispositivo é o fulano de tal, o usuário, né, tal do Facebook. Então ele consegue fazer essa relação. Isso já é de tempo e inclusive o Facebook foi acusado publicamente de estar fazendo isso. Mas eles disseram que alteraram, né? Disseram que alteraram, mas eu te confesso que eu não acredito muito nisso, não, porque não, porque é muito fácil fazer essa identificação. O próprio Google faz isso. Mas esse já dá um assunto aí para um outro episódio. Tá? Então, fechando essa questão do que o Netson colocou, não adianta essa declaração. A declaração que o pessoal tem colocado nas suas timelines, nas suas linhas do tempo, né? Aquilo ali não tem validade alguma, até porque as próprias leis que são citadas não têm a menor relação com a situação, não tem nada a ver. É uma coisa assim completamente fora da, como dizem, fora da casinha. E o que a gente recomenda, assim, o que a gente recomenda é que se leia, se há uma preocupação com relação à privacidade, que se leia os termos e condições dos serviços todos que as pessoas utilizam, né? Que está sendo utilizado. LinkedIn, quem tem, por favor, leia também, porque é pior ainda que o do Face. Qualquer serviço, né, Bruce? Mas o LinkedIn é especialmente... O LinkedIn tem uma frase muito boa lá. Mas deixar para o pessoal procurar. E cuida o que posta. Né? Se você tem uma preocupação com a sua privacidade... Não adianta querer entregar informações pessoais para uma empresa, né? E depois querer, através do próprio serviço da empresa, com um post, mudar a sua relação com essa empresa. Isso não vai acontecer. E uma coisa que eu sempre coloco nas palestras, né, Guilherme? Eu pergunto pro pessoal, né? Vocês são o que do Facebook? São os clientes? Né? O que vocês são do Facebook? Todo mundo acha que é cliente. E na verdade, todo mundo é produto, né? Produto. É produto do Facebook. Bom, vamos então para a próxima. Nosso amigo, o professor Cristiano Borges, nos coloca a seguinte dúvida, situação muito interessante, inclusive, né? Diz o Cristiano: certa vez, ao buscar nosso filho na escola, minha esposa colocou o carro no estacionamento e se dirigiu à sala dele. Para entrar no ambiente dos pequenos, é preciso passar um cartão magnético fornecido pela escola, que libera a roleta. Minha esposa, na pressa, não percebeu que o cartão o qual ela havia passado era do estacionamento e não da instituição. Na saída, passando novamente na roleta, foi quando percebeu que havia passado o cartão do estacionamento, pois sequer havia levado o cartão da escola naquele dia. Podemos considerar esse cenário como teatro da segurança ou pura e simples negligência? Pergunto isso, pois não acredito que numa escola bem conceituada, numa determinada comunidade, a segurança dos seus alunos seja propositalmente enfraquecida. Mas é fato que em situações como essa, segurança real e sensação de segurança se distanciam, já que até um cartão de estacionamento libera a catraca e dá acesso aos alunos. O teatro da segurança pode ser definido também como negligência? Legalmente falando, a escola pode sofrer punições por esse procedimento ser tão falho? Nós temos dois aspectos aí, né? Um aspecto mais técnico e um aspecto legal, né? Só lembrar a definição de teatro de segurança que o Bruce Schneier dá, tá? E é o emprego de medidas de segurança que fazem as pessoas se sentirem mais seguras sem nenhum resultado prático no aumento da segurança. Né? Então, aqui num primeiro momento, a gente poderia dizer, a gente já discutiu bastante sobre isso, né, Guilherme? Eu poderia dizer que deveria haver uma certa intenção, né? Ou seja, a pessoa vai lá, coloca um dispositivo que ela sabe que não é seguro e, no entanto, o objetivo dela é simplesmente fazer com que dê uma aparência de maior segurança. Né? E isso é claramente teatro da segurança. Mas o Schneier não coloca nessa definição dele, ele não coloca a necessidade de ser uma coisa intencional. Né? Então, pode ser, a gente pode ter a provocação do teatro da segurança, né, causado por uma negligência. Então, poderia acontecer. Então, a pessoa vai lá, por exemplo, esses sistemas de catraca, muitas vezes quem desenvolve esses sistemas os faz de tal maneira que, se a catraca perder o controle, perder a conexão com um sistema que está rodando num servidor, ela cai no default lá, que é permitir qualquer cartão. Tem situações que isso acontece. Né? Então, você quer, tem catraca, se você quer testar ela, tira o cabo de rede e passa um cartão para ver o que acontece. Né? Muitas vão deixar você entrar. E aí é teatro da segurança segundo a definição do Bruce Schneier, é. Aquilo, é um aparato que, se funcionasse, mesmo assim a gente poderia discutir se é, né, se, mesmo ele funcionando 100%, se ele de fato aumenta a segurança da instituição, dos alunos e tal, né? Mesmo ele funcionando, pode ser que ele seja tirado da segurança também, compreende? Mesmo que ele funcione 100%. Se ele não aumenta de fato a segurança dos alunos, ou seja, se pular a catraca permite que alguém chegue nas crianças, né? Mesmo que ele funcione, é teatro da segurança. Mas o nosso artigo que a gente traduziu lá, tradução autorizada, inclusive pelo próprio Bruce Schneier, ele começa falando sobre uma situação semelhante em hospitais, né? Onde se colocariam ali uma questão de controle de saída e entrada de crianças com braceletes e tal. E aí ele explica o porquê naquela situação era um belo de um exemplo de teatro da segurança, porque não teria o condão de realmente dar mais segurança. Agora, claro, mas nota que o dispositivo que ele coloca lá, que ele fala, funciona. Né? A pulseira lá tá funcionando, tá legal. Então, o que eu quero dizer é que mesmo que essa catraca funcione 100%, mesmo que ela só aceite o cartão emitido lá pela escola, ainda assim ela poderia ser teatro da segurança. É. Ainda assim ela poderia ser. Mas a questão de ser intencional ou não tem também um outro aspecto, né? Quando... Se não fosse intencional e se descobrisse, há uma tendência de que seja corrigido, né? Enquanto que Exatamente. O teatro da segurança, você deliberadamente mantém aquele teatro, né? Eu imagino que seja intencional, eu imagino, assim, claro, a gente não conhece o caso, não sabe como funciona, né? Mas eu imagino que seja intencional. Agora, tem também os aspectos legais, ele pergunta se a escola pode sofrer algum tipo de punição, né? Esse é o caso clássico da propaganda enganosa, né? Em que induz em erro o consumidor achando que... colocando ele numa situação em que ele acha que a qualidade do serviço é uma quando a qualidade é menor. Então seria uma certa publicidade assim, enganosa, né? Propaganda enganosa, no sentido de se eles usam isso para chamar clientes. Agora, ser legalmente punido é complicado, porque a gente precisa ter a ocorrência de um dano para que a empresa possa ser punida, mas se não há dano, eu acho difícil haver uma punição. Claro, ela poderia ser levada, talvez para o Ministério Público, alguma coisa assim, a corrigir isso, né? Ajuizar uma ação no sentido de que eles não façam essa propaganda ou corrijam o problema ou não façam a propaganda de que há segurança com as catracas, né? Agora, também tem outro aspecto, como eu disse, se aplica aí o Código de Defesa do Consumidor e por se aplicar o Código de Defesa do Consumidor, independente de haver culpa da escola, caso uma criança fosse sequestrada, ela responderia judicialmente da mesma forma, com ou sem as catracas. Né? Então, claro, é uma medida de proteção para ela, mas a responsabilidade dela continua a mesma com ou sem catraca. Talvez, e aí eu coloco mesmo no campo do talvez mesmo, uma eventual indenização que a escola pudesse pagar poderia ser maior em função dos mecanismos de segurança dela forem colocados de uma forma propositalmente não funcional, né? Só para criar um teatro. Mas legalmente é difícil ela sofrer uma punição, porque, na minha opinião, não há dano, né? As pessoas serem enganadas pela catraca, eu não vejo muito como um dano moral, mas poderia ser alegado também. Ah, eu sofri um dano moral porque eu achei que fosse seguro, mas não era, né? Ou botei meu filho nessa escola por causa da segurança que eu vi, pode acontecer. O que eu coloco, assim, como uma questão de... sendo prudente, né? O que eu recomendo é que se informe a escola formalmente, né? Sim. De que há um problema no dispositivo de segurança que ela implementou e que e para a escola, né, de uma maneira prudente, ela deveria buscar a correção dessa catraca aí, dessa questão aí da catraca. Agora, pelo não, né? Ou seja, demonstrar uma preocupação com os alunos, demonstrar uma preocupação com que os mecanismos que ela está empregando realmente funcionem, e isso é uma coisa que é sempre favorável, né? Sempre bom. Numa situação de litígio aí, numa discussão aí, a gente poder ter poder demonstrar de fato, de forma concreta, né? que havia uma preocupação com a segurança e tal. Sabe que eu tava lendo um livro aí semana passada, até para preparação lá da minha palestra na URGS sobre direito ao esquecimento, e é um livro do professor Bruno Mirage, que é um grande consumerista, né, um dos maiores aí no Brasil, que fala sobre direito do consumidor. Mas nesse livro ele falava sobre a questão das manifestações públicas, da liberdade de expressão, a questão da imprensa. E ele dizia bem claramente, né, não existe um direito de mentir, né? Seja na imprensa, não existe um direito de mentir, e também no direito do consumidor. Você não tem, você empresa não tem o direito de mentir e de enganar os seus consumidores, né? Então talvez se aplique essa questão aqui no caso. Mas eu me lembro, Vinícius, rapidinho aqui, você pode colocar esse exemplo, que é aquela questão que você às vezes usa em sala de aula, que é a porta do banco, né? Antigamente os bancos 24 horas, com aqueles que eram fechados, também tinha um mecanismo de cartão semelhante a esse e também promovia um certo teatrinho ali de segurança, né? É porque tinha um banco que ele tem... O pessoal acabou de sabendo qual é o banco agora, mas assim, tinha um banco que ele, nos seus ambientes de caixa eletrônica 24 horas, né? Ele tinha um leitor de cartão magnético. E a impressão que dava é que para você entrar naquele ambiente ali, você tinha que ser cliente do banco, você tinha que estar portando um cartão do banco. Sim. E o fato é que não só qualquer cartão funcionava, ou seja, você pegava o cartão do supermercado, ou qualquer cartão que você tivesse, você passasse ali, você entrava no ambiente. Então, primeiro, já não... É a mesma situação, exatamente a mesma situação aqui da escola, uhum, que o Cristiano coloca. Então, você conseguia entrar lá com qualquer cartão. Então, pra que aquilo ali, né? Você vai impedir que uma pessoa que não tenha nenhum cartão magnético entre ali, que é uma grande coisa. Sim. E mesmo que funcionasse, era tiado da segurança. Porque a partir do momento que tem uma pessoa lá dentro, né, é a questão cultural, né? Se tem uma pessoa saindo, ou tem uma pessoa até mesmo entrando no caixa eletrônico e vem uma pessoa logo atrás, o que que essa pessoa vai fazer? A que está entrando ou a que está saindo, ela vai segurar a porta para quem está entrando. As educadas, né? Sim, mas em geral, assim, até meio automático isso. Cansei de entrar no caixa eletrônico, né? Na época do leitor de cartão, com as pessoas abrindo a porta. Então, acaba sendo, mesmo que funcionasse, seria teatro da segurança, porque não é um mecanismo que de fato aumentasse a segurança. Então tem esse pequeno probleminha. E aí, no final das contas, o banco acabou tirando. Né, tanto não serviu para nada aquilo, que tiraram o leitor e colocaram um botão. Sim. Então agora eu costumo brincar com o pessoal que o requisito para entrar no caixa é saber apertar o botão. Se você sabe apertar o botão, você pode entrar. Você pode. Então, um cachorro. Então, a prova de que não funcionava, de que não era eficiente o dispositivo, que era. Dava uma sensação de segurança que não condizia com a realidade, é o fato do dispositivo ter sido substituído por um botão. E ele funcionava com qualquer cartão. É, igualmente mesmo aqui nesse caso. Eu, para finalizar, eu me preocuparia também, e aí falando para a escola, né? Eu me preocuparia com o dano à imagem à escola, né? Porque eventualmente alguém que não comunique à escola e, sei lá, grave um vídeo e poste isso no Facebook. É, como as coisas às vezes se reproduzem, principalmente essas assim que falam mal de empresas, se reproduzem com uma certa facilidade, eu me preocuparia um pouco com o dano à imagem. Poderia passar realmente ou demonstrar, talvez, que a escola efetivamente não se preocupa com a segurança como deveria. Uhum. Vamos para o próximo? Vamos lá. Do Francisco Rodrigues Júnior. Francisco Rodrigues Júnior coloca a seguinte pergunta. Existe alguma recomendação sobre segregação de servidores que desempenham funções diferentes para um mesmo sistema? Por exemplo, um servidor web, um servidor de banco de dados, um servidor de e-mails, um servidor de mídia, entre outros, devem ficar em redes segregadas? Por quê? Quais as vantagens? Ele ainda coloca ali um PS, né? Estou na expectativa pelo episódio sobre segurança em órgãos do governo. Não se preocupe, Francisco, vamos gravá-lo. Em 2015 só, né? Em 2015. Tá acabando ano que vem. Mas, ano que vem. Tá ok, vamos por partes então. Essa questão da segregação, ela é já bastante comentada nas normas, né? Como a 27.002, a 27.001, que serve para certificação. Essa questão de segregação, você vai encontrar em manuais do NIST também. E você vai encontrar em livros relativamente antigos, não digo antigos, mas em termos de TI, relativamente antigos, como Building Internet Firewall, você vai encontrar alguma coisa. E lá em 2007 eu escrevi um artigo sobre isso. Inclusive, tá, a gente vai botar no show notes, lá tá no site da Brown Pipe, um artigo sobre o Firewalls e sobre essa questão da segregação. Então, primeiro, há sim uma recomendação de segregação de servidores que desempenhem funções diferentes. Então, pegando o próprio exemplo que o Francisco deu, o seu banco de dados, por exemplo, se deixar esse banco de dados na mesma rede que o seu servidor web aberto na internet está, é temerário. Né? Por que é temerário? Porque é um momento em que, primeiro, um atacante ele vai invadir um servidor que ele consiga acessar via internet, que tem um serviço disponível na internet. Então, um servidor web é um bom alvo, né? Um alvo bastante comum. Uma vez que ele invade esse servidor web e eventualmente toma controle dele, ele tem um novo ponto de partida para novos ataques. E aí ele tem acesso direto, vamos supor que você tem nessa mesma rede com esse servidor web, você tem lá um banco de dados. Ele tem acesso direto ao servidor de banco de dados para fazer lá os testes, as tentativas que ele vem entender. Se não tem nenhum tipo de controle na comunicação entre esse servidor web e esse banco de dados. O que eu coloco nesse artigo lá de 2007 é a questão de domínios de segurança. Então, cada domínio de segurança tem um nível de segurança diferente do outro. Então, me parece fácil de perceber que o servidor web, aquele servidor aberto na internet, tem um nível de segurança diferente do banco de dados da empresa, do servidor de banco de dados da empresa, um Oracle da vida lá, com os bancos de dados de tudo que é sistema que você tem, inclusive dos sistemas de uso exclusivamente interno. Então, a gente tem que fazer essa separação para ter como controlar essa comunicação entre esses dois domínios de segurança. Tá? E não só externamente, né, Vinícius? Internamente também. Não é porque as pessoas estão dentro da empresa que elas precisam acessar diretamente o banco de dados, né? Exatamente. Também há essa necessidade. Isso é uma coisa que em pequenas empresas é um problema. Empresas maiores já se preocupam um pouco mais com isso, que é com relação a segregar os servidores, né, como, por exemplo, o banco de dados, não só da internet, mas segregar da rede interna também, né, para impedir que algum usuário, algum funcionário mal intencionado, alguém que esteja fazendo aí um curso de graduação, esteja aprendendo alguma coisa de segurança e tal, resolva brincar com o servidor de banco de dados da empresa. Mas então, se tu me permite, Vinícius, a gente já viu isso acontecendo na nossa atividade, né, em grandes empresas, né? Não haver segregação em grandes empresas. Né? Sim, não haver segregação. Qual é a principal vantagem dessa segregação? É você ter controle. Tá? É você ter controle em relação à comunicação entre esses diferentes domínios de segurança. Qual é a desvantagem de fazer isso? Aumenta a complexidade do firewall, né? Aumenta a complexidade da configuração da rede com relação a VLANs e dá um pouco mais de trabalho, mas é a maneira correta de se fazer, né? Você deve separar isso. Alguns levantam a questão de que mas o desempenho da rede vai cair se eu colocar um filtro entre as máquinas. Aí você tem várias medidas que você deve tomar para evitar que isso aconteça, né? Como, por exemplo, para começar, né, usar um firewall com controle de estado e usar o controle de estado de forma correta. Tem um bocado de gente aí que, por exemplo, faz firewall com IP tables, que é um firewall que permite controle de estado, e no entanto faz errado. E aí o desempenho assim vai por água abaixo, por 2-3 megas mal colocadas lá, vai por água abaixo. E aí sim vai ser um problema. Agora, com relação, se você tiver um firewall bem montado com relação a ele ser stateful, essa questão do controle de estado ter sido feita direito, né? E você dimensionar bem a questão de número de portas do firewall conectadas na rede, e aí, para quem entende um pouco mais tecnicamente, usando até mesmo um esquema de agregação de links, né? Você pode utilizar num switch, o desempenho vai ficar bom, você não vai ter perda de desempenho por estar usando o firewall. Dificilmente o firewall vai ser o gargalo. Então, claro, tem que ser bem dimensionado, tem que ser bem projetado, mas é tranquilo de fazer. Eu mesmo já, quando eu fazia implementação de firewalls, eu mesmo já fiz firewalls com assim, algumas dezenas de servidores no, em várias DMZs diferentes, com algumas centenas de usuários no outra ponta, em redes também diferentes, também segmentadas. Uhum. E o desempenho longe de ser um problema, ou seja, o Firewall sobrava tranquilamente por o que ele estava fazendo. Sim. Então, dá para ser feito. A desvantagem, Francisco, é que aumenta um pouco a complexidade, né? Sim. E aproveito também, Guilherme, para indicar para o Francisco os episódios número 6, que é acesso remoto seguro, e o episódio número 45, que é 10 coisas que você não deve fazer na sua rede corporativa, que também tocam nesse tema aí que ele abordou na pergunta dele. Legal. As próximas perguntas, elas são mais ou menos semelhantes, né? E eu vou lê-las duas e a gente já passa a responder. A primeira é do Rodrigo Bertin Machado, ele é meu aluno lá no curso de pós-graduação em segurança da informação do SENAC em Caxias do Sul, aqui no Rio Grande do Sul. E a outra dúvida é do Robson Cândido dos Santos Alves. Então as perguntas são: o que acharam do plano da TIM com o WhatsApp liberado? Será que vai ser monitorado? E download de vídeos? Como vão controlar a banda? E do Robson é: estava olhando o novo serviço oferecido pela TIM, plano TIM com WhatsApp, bem justo agora que os operadores estão querendo bloquear o uso de internet ao atingir o limite da franquia. Isso não se enquadra na questão da neutralidade da rede do marco civil da internet? Essa é uma das questões polêmicas que envolvem a questão da neutralidade de rede, né? Até porque o marco civil, lá no seu artigo 9º, parágrafo 2º, inciso 4, ele fala não pode ser realizado, né, oferecer serviços em condições comerciais não discriminatórias e abster-se de praticar condutas anticoncorrenciais. Então, num primeiro momento, o problema que eu vejo é justamente isso, se não se trata de uma conduta anticoncorrencial, né? A gente sempre usa aquele exemplo. E as outras redes sociais? E se uma nova empresa decide implementar um novo serviço de chat, será que ela vai conseguir concorrer de uma forma adequada e justa com essas empresas que possuem essa priorização? Né? A primeira questão, o primeiro problema é do ponto de vista concorrencial. O segundo é aquela questão: será que essa ideia de tarifação reversa ou de estipulação de gratuidade de certos conteúdos, principalmente ocorrendo nos planos de internet via telefone, será que eles ferem a neutralidade de rede? E essa questão é bem polêmica. Eu, particularmente, acho que fere a neutralidade, embora várias outras pessoas acham que não fere a neutralidade. Inclusive, e o problema CGI, maior, né? Pois é, por exemplo, o problema maior é que algumas pessoas do próprio CGI entendem que não fere a neutralidade de rede. Então, claro, como o marco civil ainda é novo, nós vamos precisar de uma jurisprudência nesse caso. Muito provavelmente a gente deve sim ter algum processo julgando isso, né? Eu acredito que a tarifação reversa, como eu disse, fere, né? Mas o próprio delegado Edson Vento... Só para deixar claro para os nossos ouvintes, né, Guilherme? Tarifação reversa seria o fato de o usuário, ou seja, o cliente aqui na ponta, né, ele não pagaria pelo uso da internet para usar o WhatsApp, por exemplo, né, essa situação, porque a empresa que fornece o WhatsApp teria um acordo comercial com a empresa de telefonia. Sim, que é o que acontece, né? E aí a tarifação é reversa, ou seja, não é o usuário que paga, e sim o fornecedor do serviço, né, que paga para o intermediário, né, para o provedor do acesso, para que o serviço dele esteja disponível para o cliente, mesmo que sem que o cliente pague ao operador. E tem uma outra coisa, né? Será que a operadora poderia impedir que outras redes sociais fizessem o mesmo? Há igualdade de condições para qualquer rede social ou qualquer serviço chegar lá para a TIM ou para qualquer outro operador dizer: eu também quero isso? Será que a TIM poderia dizer: não, eu tenho um acordo de exclusividade com o WhatsApp? Esse é um problema concorrencial bem sério, né? E isso poderia também ser... A gente poderia achar que isso não poderia ocorrer com base naquele artigo do Marco Civil que eu li anteriormente ali. Eu particularmente, né, apesar de não ser da área do direito, né, eu acredito que fira, assim, a neutralidade. Né? Uhum. Você tá claramente dando uma vantagem para um serviço específico na internet. Uma vantagem comercial bastante grande, na verdade. É. E eles falam, né, o artigo 9º, o caput, o responsável pela transmissão, comutação ou roteamento tem o dever de tratar de forma isonômica quaisquer pacotes de dados, sem distinção por conteúdo, origem, destino, serviço, terminal ou aplicação. Eu citei antes o nome do delegado Emerson Vent, eu conversava com ele esses dias sobre esse assunto e a posição dele é que não fere também, né? Uhum. Então, não, realmente não há um consenso. E se a gente for seguir o que o CGI pensa, né, e se essa opinião deles não mudar, há uma tendência de que isso se perpetue, né? Mas, enfim, até porque o CGI é um dos órgãos, será que é consultado, estava previsto no Marco Civil? Ah, sim, sim. Que é consultado nessas situações. É. Então, a gente já tem uma ideia mais ou menos para onde a coisa está indo. Tu destacou um ponto importante. A neutralidade de rede, ela existe, ela já está valendo, mas nós ainda vamos precisar de um decreto regulamentador que vai estabelecer como ela vai ser. Porque o Marco Civil prevê que há possibilidades de degradação ou discriminação. Né? Eu até ouvi um palestrante falando esses dias de que a internet não funcionaria sem priorização de tráfego. Ele até usou o exemplo. Se todo mundo quiser usar o Skype ao mesmo tempo, a rede não funcionaria. Então, haveria, já há, certas priorizações em nome do bom funcionamento da rede. Né? Agora, eu não sei se isso ocorre dessa forma, né? Porque essas práticas, elas não são tão transparentes. O Marco Civil diz que elas têm que ser bem transparentes. Todo mundo precisa saber quais são as priorizações que estão sendo realizadas. Né? E isso atualmente não ocorre. Então vamos para a última pergunta do meu amigo Evandro Rabelo. O Evandro, ele faz parte lá do grupo de pesquisa sobre direito e novas tecnologias da URGS. É meu colega lá também, no grupo que é mantido e organizado pelo professor Fabiano Menck. E nós já tivemos, inclusive eu e ele apresentamos um seminário nesse grupo sobre neutralidade. Eu falei sobre neutralidade de rede, e ele falou sobre neutralidade de conteúdo, ligando lá com a ideia do filter bubble do Pariser, né, do Eli Pariser. Uhum. Inclusive fez um trabalho muito bem realizado, assim, colocou a questão política, a questão de eventuais controles de discursos que uma neutralidade de conteúdo poderia trazer. Mas a pergunta que ele traz é diferente, não é sobre esse tema. Ele pergunta o seguinte: a discussão sobre direito à internet na academia, congressos, etc., está correspondendo à futura demanda de especialização de advogados sobre o assunto? Vai haver mercado relevante para advogados especializados? Eu começo então a responder pela última, né, se vai haver mercado. Sim, eu acredito que vai haver mercado. A nossa própria empresa trabalha com isso e há mercado para esse tipo de consultoria, né, que é a nossa atividade. Agora, o mercado ainda é algumas vezes um pouco tímido, né? A gente espera que esse mercado se amplie ao longo do tempo, principalmente num panorama pós-Marco Civil, né, em que a regulamentação das empresas, principalmente dos provedores, ela aumentou. Então, deve haver uma tendência natural de que as empresas passem a se preocupar com essas questões de regulação dos próprios serviços. Claro que o Brasil é um lugar também sui generis, né? É uma situação sui generis, até porque algumas leis aqui não pegam, né? Então, a gente tem esse pequeno probleminha, né? Da lei que não pega. Não são seguidas, enfim. Né? Nós mesmos já vimos aí na nossa atividade um provedor que não seguiu, depois do Marco Civil, não estava seguindo os prazos para o armazenamento de logs. Né? Então, deve ter muitos fazendo isso. E deve ter muitos ainda, sem dúvida. Então, essa questão do mercado, a gente espera que existe, a gente espera que cresça, que aumente, principalmente também se a gente imaginar aí novas leis, por exemplo, a lei de proteção de dados, que deve ser a próxima que vem, né, vai ampliar muito o controle e a regulação dessas empresas. Então, mercado há. Sobre as discussões na academia, eu ainda acho que é um pouco tímido, né? Ontem mesmo nós recebemos, né, Vinícius, a ligação de um advogado aqui de Porto Alegre, que ele perguntava sobre um curso no qual eu e tu ministramos algumas aulas, que é uma pós-graduação em Direito Eletrônico na Verbo Jurídico aqui em Porto Alegre, um curso em EAD. E ele disse assim: eu só consegui encontrar esse curso aqui na nossa região. Então, a gente nota que tem pessoas querendo estudar isso, mas ainda o oferecimento de cursos ainda é um pouco tímido, né? A própria questão dos congressos e tal é um assunto que, claro, como a gente estuda e como a gente trabalha com isso, a gente espera que tenha muito mais, né? Mas eu acredito que ainda é tímido. Vem crescendo, é verdade, só nesse ano aí, né, Vinícius? A quantidade de palestras e aulas que a gente deu foi incrível, né? Principalmente no mês de novembro agora, né? Teve uma semana que foram 3-4 eventos aí que eu e tu estivemos envolvidos. Sim, né? Diferentes, inclusive, né? Em diferentes lugares, ah, diferentes cidades, enfim. Não, mas... eu digo 3-4 eventos diferentes, tu em 3-4 e outros 3-4. Sim, né? E a demanda é muito grande nessa, justamente por uma visão diferente, apenas essa visão tecnológica, né? Dessa coisa voltada apenas para a tecnologia em si, o que ela está nos oferecendo e tal, e trazendo uma visão tanto, né, mais para a questão mais legal, que a gente começa a ter essas leis, né, que uhum, atingem esse serviço, mas também uma visão mais humana da coisa, que a gente também bate bastante, né, com relação à privacidade e tudo mais. Eu me lembro de alguns exemplos positivos, né? Eu e o Vinícius, a gente está orientando duas alunas lá na CETREM, aí na CETREM, né, Vinícius? Na faculdade 3 de maio. Em que elas estão fazendo um trabalho em que elas vão começar a estudar quais são os limites do uso das tecnologias nas empresas, limite esse estabelecido ou balizado pela proteção da privacidade. Então, a academia vem respondendo, as coisas estão melhorando, mas ainda, eu acredito que ainda é pouco, né? Se a gente for comparar com a União Europeia, por exemplo, não há mínima comparação. Nossa. Lá, por exemplo, eles estão regulando já o próprio direito ao esquecimento, né? Não apenas eles entendem que o direito ao esquecimento existe, aplicaram um caso concreto que fez com que o Google passe agora a pedido das pessoas controlar e retirar do ar certos conteúdos, mas eles estão inclusive regulando, tem uma nova norma aí que estipula como o direito ao esquecimento deve ser implementado nos buscadores. Então, lá o debate é muito mais especializado do que aqui. Deixo aqui o aviso de que o direito ao esquecimento é um dos assuntos indicados por um ouvinte nosso já há algum tempo, e nós vamos estar na nossa lista aí para nós gravarmos em breve. Quer dizer, em breve não, no ano que vem. Do ano que vem, né? O ano já tá acabando, né? Não só o ano já está acabando, como o próprio episódio também já está no fim. A gente leu agora a última pergunta. Aqueles que mandaram perguntas e as perguntas não foram respondidas aqui, não se preocupem, porque como o Vinícius falou lá no início do episódio, nós vamos gravar um próximo episódio em breve, aí nos próximos 2 ou 3, né, Vinícius? A gente vai gravar mais 2 e depois outro de novo de perguntas e respostas. Com essas que nós já recebemos. Isso. Então não se preocupe, até algumas pessoas mandaram mais de uma pergunta e nós dividimos, né? Tanto o Evandro quanto o Cristiano, eles mandaram mais de uma pergunta, então nós vamos ler uma pergunta aqui e a outra pergunta no próximo, porque felizmente, né, nós recebemos várias perguntas e a gente espera e conclama para aqueles ouvintes que chegaram até aqui, conclama também que sempre mandem. Em havendo perguntas, sempre vai haver espaço para que a gente consiga responder aqui, que é o que a gente faz com satisfação, né? Fica um episódio um pouco diferente, né? Mais assuntos são tratados e a gente consegue fazer algo mais direcionado porque os nossos ouvintes querem ouvir. A gente fica bem feliz de fazer isso. E só um aviso aí com relação à pergunta do Cristiano, né? A dele nós vamos. A outra que ele fez, nós vamos tratar no primeiro episódio do ano que vem. E vai ser no episódio. Já vai antecipar? Vamos lá, sobre futurologia, né? Vamos lá. vamos falar sobre algumas tendências. Vamos dar uma discutida sobre isso. E já que a pergunta dele é nessa direção, a pergunta dele vai entrar ali no episódio no primeiro episódio do ano que vem. As demais perguntas, essas sim, entram no segundo episódio do ano que vem, que é de perguntas e respostas. Segundo episódio de perguntas e respostas. Perfeito. Então, de minha parte, era isso. E esperamos os ouvintes agora no episódio 65 do episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima.